Olá amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão das Quintas de Luxo, um programa da autoria da Cécia Olive, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Acabamos de ficar com duas horas do mais pura rádio, locutada pelo nosso amigo Rui Santos, e que nos presenteou com música muito boa e com um espírito muito positivo, que é o que nós pretendemos para estas emissões das Rádios Vozes Portuguesas. Da minha parte, Cécia Olive, locutor dos estúdios de Munique, queria-vos apresentar a emissão de hoje, que vai ser subordinada ao tema do coração, porque hoje li ao algures de que dia 24 de setembro é o dia do coração. E tenho muitas surpresas para vós. Vamos, contudo, e como é habitual, iniciar esta primeira hora com o Instrumentalmente, uma hora dedicada à música instrumental e que também ela subordinada ao coração. Vamos ficar com duas coisas distintas. Vamos ficar com os primeiros 12 minutos com Michael Petrucciani, um pianista muito pequeno, mas enorme na maneira de tocar, que tem um álbum e uma canção intitulada 100 Hearts, ou 100 Hearts, e depois vamos ficar com o álbum de David Sanborn, um saxofonista muito conceituado também, música pop de fusão, e que tem um álbum chamado Change of Hearts. Entretanto, eu estarei aqui, deste lado, a acompanhar-vos e pontualmente a dizer mais coisas, e sobretudo a apreciar a vossa companhia e a razão de nos fazerem estar aqui deste lado tão contentes. Eu espero que se divirtam e juntem-se a nós, para já com o genérico, depois com o Michael Petrucciani e depois com o David Sanborn. Ao Rui e a todas as pessoas que estão na salinha de chat, um enorme abraço desde já. E então, vamos prosseguir. Até já! Zé Olive. totalmente. Pois é, caríssimos amigos, acabamos de ficar com uma primeiríssima parte do Instrumentalmente, que foi tocada pelo Michael Petrucciani, um álbum de 1983, cujo tema se chamava 100 Arts, que é exatamente o tema da nossa emissão, o Dia Mundial do Coração, 24 de setembro de 2014. Vamos agora mudar, ainda na rubrica do Instrumentalmente, para um outro fantástico músico. Estou a falar de David Sanborn, que em 1987 nos presenteou com A Change of Heart. São cerca de 8 músicas fantásticas. Eu espero que gostem e desfrutem. Aí vamos nós. estamos, portanto, na nossa 28ª emissão das Quintas de Luxo, aqui na primeira rúbrica da primeira hora, instrumentalmente, e estamos a acompanhar um álbum de David Sanborn. Um álbum de 87, acabamos de ficar com Chicago Song, e agora vamos ficar com o Imogen, e depois com o High Roller. Tudo temas do álbum A Change of Heart, que é o tema da nossa emissão de hoje. Eu espero que gostem, eu sou o CC Olive e tenho um prazer enorme em estar aqui na Rádio Vozes Portuguesas com um auditório tão nobre, tão puro, tão genuíno e tão capaz de levar este projeto para a frente. Aqui vai então mais música, desfrutem e até já. Thank you. Espero que estejam a gostar desta emissão. Portanto, estão com o CC Olive aqui nas Quintas de Luxo, nesta primeira hora instrumental, tendo como pano de fundo o tema do coração, que é o dia de hoje, 24 de setembro. Estamos a ouvir aqui em surdina o David Sanborn com o seu álbum Changing Heart, neste tema Breaking Point. Eu espero que gostem e continuem desse lado, que é um prazer enorme para mim estar-vos a dar música. Até já! Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à primeira hora das Quintas de Luxo. Estamos a ser brilhantemente acompanhados pelo David Sanborn. Acabamos de ficar com o Change of Heart e vamos ainda ficar com mais dois temas, o Summer e de seguida o The Dream. E por essa altura voltarei novamente para dar continuidade ao Dia do Coração, hoje 24 de setembro de 2014. E então, até já, desfrutem e até já.

as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se alinha no meu peito, para que sempre se amor, para levar. Fabuloso tema de Marco Paulo, maravilhoso coração, e foi isso mesmo que eu pedi, que agradecessem ao vosso coração por tudo aquilo que ele tem aguentado, de bom, de mau, sempre a bater por nós. Obrigado, coração. E vamos então prosseguir com o tema seguinte, que é nem mais nem menos que um tema do Ney Matogrosso, que é exatamente o tic-tac do meu coração. Eu queria dedicar este tema à minha querida irmãzinha que está em Sintra a ouvir-me, e para ela só, para já, porque para os restantes tenho aqui muitas mais coisas também. Eu espero que gostes, querida irmã, é um prazer ter-te desse lado comigo, e desfruta, gosto muito de ti. Até já! Existência, e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tique-tique-tique-taque do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tique-tique-tique-taque do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade. Eu pulsar, eu sou luzar constante de quem muito amou na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que o tic-tac é um aviso do meu coração, que já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Fabuloso tema dedicado aqui à minha irmã Ruth, que está em Sintra neste momento. Foi exatamente o tic-tac do meu coração, de Ney Matogrosso, uma canção feita em 1978 e que foi do álbum Feitiço. Sejam então bem-vindos, portanto vamos ficar de seguida já com outro grande tema, percorrendo o coração brasileiro, ou não, porque o tema seguinte tem uma pitada brazuca, mas tem outra pitada também de Stan Getz, um saxofonista que deu muito, muito, muito ao mundo musical. E foi uma das figuras que me inspirou, não só por ser muito discreto, mas também porque ser um saxofonista branco, que na altura veio romper um bocadinho com o meu preconceito de tudo o que é não um saxofonista negro como Coltrane, o Dexter Gordon, aquele senhor que já me falha a memória, Wayne Shortner. Pronto, e apareceu este senhor aqui numa caixa de CDs que alguém me deu, que acho que foram os meus padrinhos, não estou em erro. E pronto, e apareceu este senhor, e já chega de falar, e vamos ouvir este tema fabuloso de João Gilberto e Stan Getz, que é Para Machucar Meu Coração. Vocês vão adorar, é um tema nostálgico, triste, mas o coração tem momentos desses também. O tema é 5 estrelas na sua musicalidade. Aproveitem, é um prazer estar aqui. Até já! Sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. Acabamos de ficar com João Gilberto e com Stan Getz num tema de 1963 intitulado Para Machucar Meu Coração. E agora vamos ter um momento muito especial, um momento pedido além fronteiras, um tema requisitado quase a ferros por todo ou quase todo o auditório da salinha de chat, que se encontra neste momento em comoção, em suspense, em espera, para ouvir o próximo tema. O próximo tema foi feito por Sérgio Oliveira no longínquo ano de 2011, por alturas de uma criatividade extrema. Eu peço que ouçam com cuidado, ignorem por total a voz e concentrem-se naquele pedido mais puro, que é exatamente o saxofone. E é com um grande orgulho que eu queria dedicar este tema, que se intitula Faducho, a todos aqueles que estão a acompanhar este programa, mais em particular na salinha de chat. A nossa incrível Liliana, que está em grande, a nossa Angra, o nosso Just, que é um grande mentor e animador, a Lucy, a Paula, essa grande locutora, o Amarantino e o Rui Erland, que me antecedeu na emissão e que vai agora, se puder, ouvir uma coisa muito rara. E já chega de suspense, eu já sei que desse lado estão todos prontinhos para ouvir e vou lançar o tema. Portanto, desfrutem, eu tentarei fazer mesmo ignorando a minha voz. Aqui vai ele então. Sérgio Oliveira, do álbum Discoveries de 2011, o tema Faducho. Aconteceu mais um momento único nas Quintas de Luxo, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas, onde uma fantástica equipa promove o que melhor há, mesmo com algumas dúvidas para algumas vozes, o que melhor se faz na música portuguesa e arredores. Acabamos de ficar com um tema da autoria de Sérgio Oliveira, que por acaso também está aqui a locutar e que com um grande orgulho despiu-se e pôs a nu a sua criatividade para a salinha de chat. Eu espero que tenham gostado, foi um orgulho enorme. Tenho mais temas destes e tenho mais saxofones e solos de saxofones gravados por aí. Se calhar vou colocar um por emissão lá mais para a frente. E vocês tocam-me no coração. Tocam-me no coração, que é exatamente o tema desta edição. E vamos então ficar com um bocadinho desta alegria também, do coração, que é trazido pela Sara Tavares, que como sabemos também tem muitos, muitos corações e uma grande energia, e com um tema intitulado Cabo Verde na Coração, que é uma coisa fantástica e que é como eu me sinto neste momento. Uma grande alegria por estar neste projeto único com um auditório lindo e genuíno. Desfrutem e até já, arranca, Sara! Thank you. grande tema da Sara Tavares, com o seu Cabo Verde na coração. Vamos então prosseguir, não sei, antes falar um bocadinho aqui de Munique, do que está a acontecer. Portanto, estamos no dia 24 de setembro, as aulas acabaram de começar, a cidade está cheia, os estudantes chegaram ou regressaram à universidade. Neste momento estamos a ter o Oktoberfest, que é a maior loucura de cerveja, de bebida. Posso-vos dizer que um litro ou uma caneca custa 10 euros e 10 cêntimos. Se estiverem para aí virados, aproveitem. Eu prefiro uma cerveja portuguesa, uma mini, uma garrafinha de vinho, mas temos que lá ir. Portanto, temos que passar por lá, tirar uma fotografia, ver toda a gente mascarada e, por que não, saborear um bocadinho e estar com as pessoas, com os nossos amigos. Toda a gente acaba por lá ir uma ou duas vezes nestes 16 dias de festa. Tirando isso, a catequese vai começar. Se alguém me tiver a ouvir aqui na comunidade em Munique, que tenha uma criança, ou que conheça alguém que esteja interessado, que contacte aqui a Missão Católica de Língua Portuguesa. A escola também portuguesa vai começar, portanto, o Rui Pissarra vai ter uma reunião com os pais, ou já teve, se não estou em erro, mas se precisarem mais informações, não hesitem, contactem-me, portanto, sergio.hugo.oliveira@gmail.com para alguma questão, ou então falem com o Just, que ele tem o meu contacto, porque isto repetir não é comigo. Vamos então avançar nesta emissão. O único que está aqui, e eu fui buscar este tema da imigração, que não tem nada a ver com patriotismo exacerbado ou nacionalismo, mas sim com um grande Sérgio, desta vez Godinho, a cantar-nos De Coração e Raça. É um tema bestialmente formidável. E nem sei onde é que vou puxar estas palavras. Mas enfim, desfrutem e até já. Sou português de coração e raça, meio século comido pela graça, metidos numa caixa, e agora vai ao racha, e agora vai ao racha, e agora vai ao racha. Agora vamos é ser donos do nosso trabalhar, em vez de andar para alugar com escritos na camisa, e o dinheiro que desliza do salário para a despesa. Compro cama, vendo mesa, deito contas à pobreza. Sou português de coração e raça, meio século comido pela traça, metidos numa caixa, e agora ou vai ou racha, e agora ou vai ou racha, e agora ou vai ou racha. Agora vamos é ser donos do nosso produzir, em vez de ter que partir com escritos numa mala, e a idade que resvala do nascimento para a morte. Vou para o leste, perco o norte, e o meu corpo é de passaporte. Sou português de coração e raça, meio século comido pela traça, metidos numa caixa, e agora ou vai ou racha, e agora ou vai ou racha, e agora ou vai ou racha. Agora vamos é ser donos do nosso trabalhar, em vez de andar para alugar com escritos na camisa, e o dinheiro que desliza do salário para a despesa. Compro cama, vendo mesa, deito contas à pobreza. Sou português de coração e raça, meio século comido pela graça, metidos numa caixa, e agora vai ou racha, e agora vai ou racha, xa, xa, xa, e agora vai ou racha. mais um grande tema, desta vez com o Sérgio Godinho, que somos portugueses de coração e raça. Um tema muito antigo, se não estou em erro, dos anos 70, e que simboliza aqui um bocadinho a minha contribuição nesta imigração que se quer sempre positiva e bem disposta. Meus amigos, estamos a cerca de 29 minutos da meia-noite e da quinta-feira de luz. Estamos com cerca de 15 graus aqui em Munique e sei que daqui por meia hora vai ser quinta-feira. Em Lisboa vai demorar mais uma horinha, nas ilhas mais outra e por aí fora. Mas eu queria desejar a todo este auditório que nos ouve não só em Munique, como em Portugal, como nas ilhas, que também é Portugal. Estou a falar das Açores, meus amigos. Como no Brasil, em França, na Suíça, no Dubai, em Goa, em Marte, em Vênus, ou tão simplesmente, e mais uma vez, no coração de toda a gente. Vamos ficar com um tema lindíssimo também, um tema das Super Teen, que diz exatamente o Coração de Papelão, um clássico para quem se lembra. Aqui vai ele! Da lua e colei num papelão, escrevi teu nome na rua e fiz-te um coração. Encontrei na rua, nem me deste atenção. Eu não sei qual é a tua, coração de papel. Se a rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com o brilho dos teus olhos, só para o meu amor passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com o brilho dos teus olhos, só para o meu amor passar. Quem não teve o seu coração de papelão? E vamos então de seguida ficar com outro fantástico momento da música portuguesa, um tema dos Clã intitulado Sopro no Coração. Eu espero que gostem. Até já. Doido, you times. I've been hurt so many times before. Fantástico som da Shadi Adu com Somebody Broke My Heart Already. Nesta emissão dedicada ao coração, temos que tratar bem dele. E tenho aqui uma outra música que fala disso mesmo, que é de uma cantora escandinava, a Lisa Ekdahl, que no álbum Lisa Ekdahl Sings Salvador and Poet Poems, vamos ficar com The Rhythm of Our Hearts, uma voz sensualíssima e um tema muito, muito bem produzido. Até já! that sadness in the air. I reach out for you, but don't appear, or anywhere. Just sorrow left to bear. seguro. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you to the purple rain. A chegar ao final da nossa emissão, a 28ª, queria aqui, antes de passar alguma música, de enviar um enorme abraço para todo o auditório, para todos aqueles que me acompanharam nesta emissão, do norte a sul de Portugal, nos 5 continentes, nos 20 planetas, mas acima de tudo, no vosso coração. Eu e a Rádio Vozes Portuguesas estamos aqui para vocês. É um projeto único, que visa divulgar a língua portuguesa, dar a conhecer o que vai acontecendo nos seus, suas comunidades, a falar de projetos musicais ou de outra envergadura que aconteçam, e é com extrema satisfação que vos estive aqui nestas 2 horas, e é com orgulho imenso também que vou passar a emissão para a Paula com os Estados da Alma. A todos vós, o meu sentido obrigado, e tenham, por favor, uma quinta-feira de luxo extraordinária. Antes ainda, disse-me a minha querida correspondente de Sintra, minha irmãzinha Ruth, que o salário mínimo vai aumentar em Portugal cerca de 20 euros. Boas notícias, desfrutem e até para daqui a 2-3 semanas, porque eu vou de férias 2 semanas. Divirtam-se então, vamos ficar com um último tema antes de passar aos Estados da Alma. Vamos ficar com um tema mais mexido da Blondie, que é exatamente Heart of Glass. Foi um prazer ter-vos aqui. Obrigado a todos e até bem breve, mais concretamente aqui a 3 semanas, que é o possível. A todos vós, fundadores, locutores, auditório, staff, amigos, desconhecidos, soldados, diplomatas, estudantes, turistas, o meu enorme abraço. Até bem breve. Arranca, Blondie!